leva aê. Din, din, din, din, din. Balanço no compasso do teu passo, me leva aê. Din, din, din, din, din. Me lança seu abraço e não te acho, me leva aê. E te namorar não é pra qualquer um. E te namorar não é pra qualquer um. Me leva aê. Din, din, din, din. Balanço no compasso do teu passo, me leva aê. Me lance seu abraço, não te acho, me leva aê. E te namorar é pra qualquer um. E te namorar é pra qualquer um. Da varanda eu olho e desejo ter você pra mim um dia. Da varanda eu olho e vejo que vai ser assim, só alegria. Beijo a beijo o meu coração balança. Dança, você lança o seu olhar. Beijo a beijo, o meu coração balança. Na dança, você lança o seu olhar. Olhar de quem quer me ver feliz. Olhar de quem vai ficar perto de mim. Olhar de quem quer me ver feliz. Olhar de quem vai ficar perto de mim. Me leva aê, din, din, din, din, din. Balanço no compasso do teu passo, me leva aê, din, din, din, din, din. Me lança seu abraço, não te acho, me leva aê. E te namorar não é pra qualquer um. E te namorar não é pra qualquer um. Da varanda eu olho e desejo ter você pra mim um dia. Da varanda eu olho e vejo que vai ser assim, só alegria. Beijo a beijo o meu coração balança. Na dança você lança o seu olhar. Beijo a beijo o meu coração balança. Na dança você lança o seu olhar. Olhar de quem quer me ver feliz. Olhar de quem vai ficar